Cidade do sol, cheio de amor e alegria. Brasil, São Paulo, bem-vindo à periferia, onde temos de tudo e tudo acontece. Lazer, futebol, as crianças se divertem, jogando basquete ou tirando uma corrida. Pega, pega, esconde, esconde, também corre com o dia. Alguns empina no pipa, outros correndo atrás. De pé descalço, bicicleta na ladeira do gás. Na caminhada da paz, pois violência não mais. Educação vem de berço, aprendizado dos pais. Na luta dos ancestrais, na construção do futuro. Por uma estrada sem barreira, uma escola sem muro. No bairro educador, que ainda tem violência. Tem muito jovem frator, polícia sem experiência. Com falta de paciência, não trata bem nossos pais. Trabalhador ou bandido, tanto fez, tanto faz. Queremos paz, o grito da juventude. Queremos mais jovens com atitude, pra que mude o que é ruim e melhore o que é bom, pra construir um futuro melhor pra nossa nação. Queremos paz, o grito da juventude. Queremos mais jovens com atitude, pra que mude o que é ruim e melhore o que é bom, pra construir um futuro melhor pra nossa nação. Na cidade do sol, cheio de amor e alegria, Brasil, São Paulo, bem-vindo à periferia, onde temos de tudo e tudo acontece. Lazer, futebol, as crianças se divertem, jogando basquete ou tirando uma corrida. Pega, pega, esconde, esconde, também corre com tia. Gus empina no pipa e outros correndo atrás. Pé descalço, bicicleta na ladeira do gato. Na caminhada da paz, pois violência não mais. Educação vem de berço, aprendizado dos pais. Na luta dos ancestrais, na construção do futuro. Por uma estrada sem barreira, uma escola sem luta. Bairro educador, que ainda tem violência. Tem muito jovem frator, polícia sem experiência. Com falta de paciência, já não trata bem nossos pais. Trabalhador ou bandido, tanto fez, tanto faz. Queremos paz, o grito da juventude. Queremos mais jovens com atitude, pra que mude o que é ruim e melhore o que é bom, pra construir um futuro melhor pra nossa nação. Queremos paz, o grito da juventude. Queremos mais jovens com atitude, pra que mude o que é ruim.